A fita é o seguinte, rapa. Festa de rap é festa de gente bonita, certo, mano? Festa pra dançar, pra curtir, pra interagir, entendeu? Então barato não tem problema de, entendeu? De curtir, de cantar. É nós, tio. Aí, Tudo nosso bagulho, mano. deixa eu falar citar um exemplo. Semana, acho que faz umas 3 semanas, tá ligado? Nada contra, tá ligado? Que a gente não tem preconceito com nada, porque se a gente luta pelo preconceito, a gente não pode ter preconceito. Lá em São Paulo, tá ligado? Existiu um movimento, acho que começou, já tem acho que a segunda ou terceira edição, chamado Parada Gay, tá ligado? Os caras conseguiram reunir 1 milhão de pessoas. Tenho certeza que todos que estão aqui é porque curte o rap, sabe que o rap é a voz da periferia, a arma da periferia. Mas só que é o seguinte, eu acredito que a gente tem que se valorizar mais, eu acredito que a gente tem que curtir mais o som, porque o rap, assim como eles conseguiram levar 1 milhão de homossexuais lá, a gente tem que trazer 1 milhão de periféricos, 1 milhão de pretos, 1 milhão de presidiários aqui. E é o seguinte, a gente tem que se valorizar cada vez mais. E é o seguinte, rap, tá ligado? É a nossa arma, tá ligado? Desde quando eu me entendo por gente, não existiu movimento cultural mais revolucionário. Hoje a gente está nos quatro cantos do mundo, até no Japão tem rap. E o orgulho disso, sabe qual é? É que veio da periferia, tá ligado? Veio do gueto. Certo? Então desse jeito, DJ Tony. A rapa quer ouvir som. É. Tá devagar, hein? E aí, o que acontece? Não, pera aí, tio, então. Não tô entendendo o que tá acontecendo nesse lugar. Deixa eu Calma. trocar uma ideia com a rapa aqui. Aí, cidade muito louca, certo, tio? Vim de São Paulo. Vários verdes na estrada, céu azul, louco, adorei estar tá aqui. Muita gente bonita, mulher, criança, manos, minas, adeptos do rap. Morou, mano, lugar louco, vocês estão de parabéns. Espero voltar aqui mais vezes. Nas próximas vezes que eu vier, espero trombar vocês aqui. Morou? Eu poderia estar com meu filho também, o mano com o filho dele, com a sua família, mas a gente está aqui porque vocês fazem parte da nossa família. Morou? O rap é ritmo, ritmo é música. Não pode ter, tipo, ficar receoso de dançar, tio. Nós é malandro, nós é preto. Os pretos já nascem dançando na África. Existem várias guerras na África, não existe? Os pretos continuam cantando lá, tio. Deu sem medo, mano. Agora chega aqui pra cantar, todo mundo. Oh, mano, eu sou cruel e passo. Que, tio? Nem é, mano. O brato é swingar, tirar as menininhas pra dançar, morou, mano? Trazer a mãe, trazer as crianças, Aí, morou? Trazer os até os companheiros. monstros. A gente vai fazer show na Ah, é, tio! penitenciária, os monstros dança pra caramba. O que Né, acontece no tio? rap? Tem muita gente brava no rap, tio. Rap é música, é revolução, mas é em ritmo. Ritmo. Morou, tio? Ritmo. Ritmo de dança. Música, barato. Entendeu?